decepções humanas, são tantas eu confesso que aprendi que a vida não é tão fácil assim. O coração como sempre nos engana, e o engano muitas vezes vem de quem você ama. Aquele alguém em quem você confiou, depositou, acreditou, te decepcionou. Desgosto mata, deixar de cama, eu sei o que eu passei. Nem eu mesmo acreditei, me sinto sufocado, preciso de um abraço. Sei que eu não posso parar, mas eu me sinto fraco. Sabe o que é olhar pros lados e não enxergar ninguém, mesmo acusado, ser usado pra falar de amor pra alguém. Eu sei que o que te faz bem me prejudica, sua arrogância, seu desprezo, seu jeito egoísta. Me diz, tem quantos na sua lista de mágoa permanente ou de ódio recente, de gente da sua gente? Diz quanto custa sua vida pro dinheiro, e Deus te diz, sua vida vale mais que o mundo inteiro. Quebrando o gelo do seu coração, e saiba que o perdão é a cura da decepção. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que o novo amanhecer já vai surgir. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que o novo amanhecer já vai surgir. O ódio gera a morte. Ei jovem, seja forte, não beba do veneno, atento, é quente, não é trote. Plano infalível, eu te digo, mantenha a fé em alto nível. Prossiga em frente, não se rende, o alvo é Jesus Cristo. Perito em resolver problema, é inadmissível que você fique fora do esquema. O emblema do fracasso é acomodação. Saiba que a cada passo dado se aprende uma lição. Se acovardar, não, isto não é bom. Lembre-se do que aprendeu sobre decepção. Não pare a construção dos seus planos, por favor. O novo amanhecer dos seus sonhos despertou. Agradeça ao Senhor, levante as mãos em louvor. O medo então acabou, a esperança brotou. Creia, é possível, no Deus do impossível, aquele que perante seus inimigos te faz invisível. Decepções são tantas, depende de você. Se cair, levanta, o importante é permanecer de pé e creia. Creia que um novo amanhecer já vai surgir. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que um novo amanhecer já vai surgir. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que um novo amanhecer já vai surgir. A consequência da imprudência, trauma de ação mal pensada, desânimo não ajuda em nada, resulta em lágrimas. Lembre-se que a vida é uma só, então viva, faça valer a pena, irmão, lute, sobreviva. Sabedoria vem do alto, isso é de fato que o lance é não ser sábio demais. Sacou pra confundir? Ó, de pé firme, forte para não cair. Farol vermelho, espera um pouco, agora é só seguir. Se cê desiste, o fim é triste, em vez de existir. Tem vários olho gordo por aí jogando mal palpite. Acredite, o lobo não tem lã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que o novo amanhecer já vai surgir. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que o novo amanhecer já vai surgir. Decepções são tantas, o importante é permanecer de pé e crer que o novo amanhecer já vai surgir. Pra você, já vai surgir. Novo amanhecer já vai surgir. Não precisa parar, é só acreditar. Eu disse a você que um novo amanhecer já vai surgir. Já vai surgir. Não precisa parar, é só acreditar. Já vai surgir.